Ai, doutor, meu coração tá doendo. Calma, meu amor. O doutor Brega chegou. Tarde boa, ouvinte amado. Ou, se preferir, boa tarde, amado ouvinte. Quem fala novamente com você é o Cipriano, mas pode me chamar de Dr. Brega. E você está ouvindo o programa mais fofo e cheiroso do rádio brasileiro. Então, aperte os cintos e embarque nessa viagem de romantismo e nostalgia. Todo domingo estamos aqui na Fred FM, das 17 às 18 horas, com reprise toda sexta, das 20 às 21 horas. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @radiofredfm. E se você quiser ouvir a gente a qualquer hora, é só acessar www.radiofredfm.com.br. Repetindo, www.radiofredfm.com.br. E só lembrando, Fred com dois Ds e Y no final. E se você ficou com preguiça de digitar tudo isso, joga lá no Google, Rádio Fred FM, e a gente aparece para você na hora. E você também encontra a gente no Radiosnet, o maior agregador de rádios da internet. Ou seja, tem Dr. Brega em todo lugar para você. E essa vai para você que tá dirigindo agora, curtindo essas pérolas do cancioneiro romântico brasileiro. Tá com saudade da cheirosa, né? Tô sabendo. Então, primeiro, cuidado com o trânsito. E segundo, aumenta o som, porque agora o mestre Bartô Galeno vai cantar para você, amado ouvinte. E você está no Doutor Brega, o programa dos corações apaixonados. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Consultório do Amor. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz, pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. No toca-fita do meu carro uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz,

Oi, vai pra lá, vem pra cá, rock, rock. O rock não veio, Silvio, mas o Dr. Brega está aqui. É melhor andar sozinho. Não quero nada com você. Não, não, não. Sai do meu caminho. Ah, é como diz o ditado: se for mal acompanhado, é melhor andar sozinho. Não adianta insistir para eu ficar aqui, porque já vou embora. De você não me despeço, por favor que eu te peço, sai do meu caminho agora. Me deixa seguir em paz, porque não quero mais encontrar-me com você. Fizeste uma comigo, esse vai ser seu castigo, vai sofrer até morrer. Não quero nada com você. Não, não, não. Sai do meu caminho. Ah, é como diz o ditado, se for mal acompanhado, é melhor andar sozinho. Não quero nada com você. Não, não, não. Sai do meu caminho. Ah, é como diz o ditado: se for mal acompanhado, é melhor andar sozinho. O amor que eu te dei, eu jamais receberei, porque não me devolves. Esse foi um desperdício de amor, e é com isso que a gente se comove. Não adianta tentar impedir eu viajar, porque não fico mais. Você tem cara de falsa, não gosto de sua raça, por favor me deixa em paz. Não quero nada com você. Não, não, não. Sai do meu caminho. Ah, é como diz o ditado, se for mal acompanhado, é melhor andar sozinho. Não quero nada com você. Não, não, não. Sai do meu caminho. E nesse primeiro bloco, como eu disse lá no começo, essa foi especialmente para você que tá dirigindo, pensando na cheirosa e ouvindo o Dr. Brega, não necessariamente nessa ordem. E você ouviu No Toca-Fita do Meu Carro, com Bartô Galeno. E atenção você, ouvinte da geração Z, que talvez esteja se perguntando agora, mas que diabos é um toca-fita? Calma, o tio Cipriano explica para você. Toca-fita era um som automotivo dos anos 70, 80, até meado dos anos 90. E você tinha ali rádio AM, FM e um negócio chamado fita cassete. Mas tio Cipriano, o que é fita cassete? Aí já é outra consulta, aí o doutor cobra caro, viu? Pergunta pro ChatGPT ou pro Google. E na sequência você ouviu também Que Felicidade, com Paulo Sérgio. E pra fechar o bloco, Todo Ressentimento Elegante, de Carlos Alexandre, com Sai do Meu Caminho. E agora, prepara o coração, porque vem aí o inconfundível, o incomparável, Agnaldo Timóteo. Música.

quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Oi, doutor Brega. O senhor é casado? Sim, casado com a saudade e amante da música, bebê. E nesse bloco vocês conferiram Os Brutos Também Amam, composição da dupla Roberto e Erasmo Carlos, na interpretação do inigualável Aguinaldo Timóteo. Ei, bonitão, chega mais perto pra gente bater um papo. Eu sei que Os Brutos Também Amam, mas... Vê se trata melhor sua cheirosa, viu, meu amigo? Porque se vacilar, o Ricardo leva embora. E na sequência vocês ouviram Torturas de Amor com Valdique Soriano. Olha, essa aqui é dor de cotovelo e com história, viu? Lá na época da ditadura militar, implicaram até com o nome da música, só por causa da palavra tortura. Ou seja, o sujeito já estava sofrendo por amor e ainda teve que sofrer com a censura. Não estava fácil para ninguém mesmo. E para fechar o bloco, Não Dá Para Te Esquecer, com Chico Roque. E agora prepara o coração, porque vem aí Fernando Mendes. Aumenta o som. Você me queria, hoje já não me quer mais. Ontem você me amava, hoje já não lembra mais. O tempo passou tão depressa, você de mim se esqueceu. Hoje eu ainda te amo, mas quem sabe amanhã. Lágrimas, lágrimas, eu choro por você. Lágrimas, lágrimas, lágrimas, lágrimas, eu choro por você. Lágrimas. Hoje eu recordo tão triste tudo que houve entre nós. Ainda penso só em você, nada pra mim tem valor. Mas não faz mal, isso passa. Vou procurar me esquecer. Tudo que ontem foi amor e hoje é apenas dor. Amanhã será passado. Lágrimas, lágrimas, eu choro por você. Lágrimas, lágrimas, lágrimas, eu choro por você. Lágrimas, lágrimas. Você insiste em manter a amizade com esse rapaz que você namorou. Eu lhe pego falando com ele, considere terminado nosso amor. Meu bem, não faça eu ficar zangado nem mais uma vez. Se quiser ficar comigo, ouça bem o que eu digo. Se você mal proceder, eu juro não vou mais falar com você. Você me acusa de ser ciumento e muito antiquado, coisa que eu não sou. Só estou zelando pelo que é meu e oportunidade pra ele não dou. Não me interessa se você um dia ele namorou. Siga pelo seu caminho, deixe ele falar sozinho. Se você mal proceder, eu juro não vou mais falar com você. Você me acusa de ser ciumento e muito antiquado, coisa que eu não sou. Só estou zelando pelo que é meu e oportunidade pra ele não dou. Oh, não me interessa se você um dia ele namorou. Siga pelo seu caminho, deixe ele falar sozinho. Se você mal proceder, eu juro não vou mais falar com você. Eu juro não vou mais falar com você. Eu juro não vou mais falar com você. Você está ouvindo o Doutor Brega, o programa dos corações apaixonados. Você falou sem dizer nada. Todo mundo vê nesse seu olhar que você está apaixonada. Se você será feliz ou não na minha estrada. Eu só sei dizer que o que eu vivi antes de você não valeu nada. Vem dizer que não, você falou sem dizer nada. Todo mundo vê nesse seu olhar que você está apaixonada. Vem. Apaixonado. E você acabou de ouvir mais uma super sequência musical aqui no Doutor Brega. E a gente começou muito bem, hein? Ontem, hoje e amanhã com Fernando Mendes. E na sequência, o ciumento de plantão Luiz Carlos Magno com Deixe Ele Falar Sozinho. E para fechar o bloco, essa foi especialmente para você, gatinha, lindinha, cheirosa, romântica. Tá apaixonada, né? Então essa foi para você, apaixonada com o mestre Moacir Franco. E olha, o próximo bloco é daqueles que o coração sente e o bolso também. Não tá fácil pra ninguém, meu amigo, minha amiga, mas a gente segue sofrendo e ouvindo música boa, que é o que importa. Então aumenta o som e segura essa pedrada, porque esse é o bloco dos baixa renda. E agora com vocês, Amado Batista. Que pena que eu não posso ser o namorado rico que você quer ter. Dou um duro danado pra ganhar o pão e não tenho um tostão. Que pena que eu não posso dar o anel de brilhante que te faz sonhar. A minha bicicleta é o meu carrão, eu sou um pobretão. Mas se você quiser ganhar um grande amor, prometo a minha vida inteira pra você. Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver. Eu quero trabalhar e me esforçar bastante pra ficar à altura da sua ambição. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Posso dar o anel de brilhante que te faz sonhar. A minha bicicleta é o meu carrão, eu sou um pobretão. Mas se você quiser ganhar um grande amor, prometo a minha vida inteira pra você. Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver. Eu quero trabalhar e me esforçar bastante pra ficar à altura da sua ambição. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão que é proibida só porque sou pobre demais. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. nunca soube o que é tristeza. Vive na riqueza sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensam que a pobreza é lixo e que rapaz pobre não tem coração. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão que é proibida só porque sou pobre demais. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensam que a pobreza é lixo e que rapaz pobre não tem coração. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa. Nada te prometo, porque nada tenho. Quero que compreendas, não quero te enganar. Eu nasci de pobres, assim quis o destino. Mas também os pobres têm o direito de amar. Tu has de querer-me, sem olhar os trapos que cobrem o corpo. Vaidade sem valor, para proteger-te dou a minha vida, e para querer-te o meu coração. Amor de pobre ofereço-te, querida. Amor de pobre que jamais te deixará. Se te interessa esta proposta de carinho, decide agora, porque não suporto mais. Amor de pobre sem mentiras nem pecado, é a mais pura intenção do coração. Se te decides a querer-me, eu te juro, somente a ti entregarei o meu amor. Solamente puedo darte amor de pobre, con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora, porque ya no aguanto más. Amor de pobre sin mentiras ni pecado, é a mais pura intenção. Se te decides a querer-me, eu te juro, somente a ti entregarei o meu amor. Música. E esse bloco foi pra você, que tá vendendo almoço pra comprar a janta, que já fez empréstimo pra pagar outro empréstimo, e quando terminar esse já tem outro te esperando. E também pra você, que há anos tenta correr da pobreza, mas como ela tá em melhor forma, sempre chega primeiro. Mas acima de tudo, esse bloco foi pra você, que mesmo numa merda desgraçada ainda não desistiu de amar. Porque no fim das contas, meu amigo, é isso que segura a gente. E nesse bloco você ouviu o Pobretão com o Amado Batista. Em seguida, a Pobreza, ou Paixão Proibida, se você preferir chamar assim, com Leno. E para fechar o bloco, Amor de Pobre, com Altemar Dutra. E olha, no próximo bloco tem pedido do ouvinte, hein? E já já a gente atende um pedido especial. A nossa ouvinte pediu Odair José. Mas antes, roda a vinheta! Doutor, o senhor gosta de mulher decidida? Gosto sim. Mulher decidida é coisa bonita. Pois eu decidi que eu quero o senhor todinho pra mim. Por que você não vem me dar um beijo? Ai, menina, eu sou tímido. É muita responsabilidade pra um homem só. Chama o próximo bloco que o Dr. Brega tá passando mal. Na minha opinião, pra gente ser feliz, pra que fique tudo bem, o importante é se entender. É preciso ter coragem pra acabar com essa besteira, fazer festa na esperança que o amor dure a vida inteira. Na minha opinião, o importante é se querer. Assinar papel pra quê? Isso não vai prender ninguém. Conheço tanta gente que pelas leis estão casados, na verdade nem se falam, dormem em quartos separados. Olha, eu te quero, eu te adoro, eu te gosto, você vai ser. Você se esquivar. Olha, você vai ser a mãe dos meus filhos, você vai aturar os meus grilos até a morte chegar. Até a morte chegar. E nesse último bloco vocês ouviram Na Minha Opinião, Eu Te Quero, Te Adoro, Te Gosto, com o mestre Odair José. Pedido especial da nossa querida ouvinte Rafisa, lá de São Luís do Maranhão. Sempre na escuta do programa. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Rafisa? Você faz parte desse consultório do amor. E para fechar, Amor, Amor, Amor, com o eterno Reginaldo Rossi. Porque aqui, meu amigo, minha amiga, é assim. O Dr. Brega é sempre uma overdose de amor. E esse programa exageradamente romântico vai ficando por aqui. Mas não esquece, sexta-feira tem reprise das 20 às 21 horas. Caso você tenha perdido ou queira novamente adentrar o consultório do amor, nossas portas estarão abertas novamente na sexta. E a partir de terça-feira, esse programa também estará disponível no Mixcloud e no Internet Archive, para você ouvir na hora que você quiser. Links no Instagram do Dr. Brega, então segue a gente lá, @DrBrega. E temos também o nosso canal no YouTube, onde aos poucos todas as edições do Dr. Brega estarão por lá, hein? E se você quiser ajudar esse programa com aquele pix humilde ou generoso, dentro do que você puder, a chave é 11 9 5930 8099. Repetindo, 11 9 5930 8099. É o chapéu do Dr. Brega. E se você quiser pedir música, assim como a Rafisa, o número é o mesmo. 11 9 5930 8099. É o mesmo número, hein? O zap do Brega e o chapéu do Dr. Brega. E se você quiser mandar áudio, melhor ainda, a gente coloca sua história aqui no ar. E agora, um grande abraço. Quero desejar uma semana abençoada para todos vocês. E até a próxima edição do Dr. Brega. Valeu! Doutor, essa paixão tá me deixando quente. O que é que eu faço? Receita do dia. Tome 3 doses de Reginaldo Rossi, 1 comprimido de Odair José. E se a paixão persistir, volte semana que vem no mesmo horário. Ai, Doutor Brega, você é demais.